Uma professora do primário estava ensinando matemática para as crianças e escreveu na lousa bem grande: 2 mais 2 igual, e deixou espaço em branco. E olhou para os alunos na classe e disse: Silvestre, vem aqui para frente. E o Silvestre foi. Escreva na lousa a resposta correta. Aí o Silvestre escreveu: 2 mais 2 igual a 5. E toda a classe caiu na risada e a professora disse: Silvestre, 2 mais 2 não é 5. Está errado. Aí o Silvestre, todo prepotente, apesar de ter apenas 7 anos, olhou para a professora e disse: Pode estar errado para a senhora, mas para mim está certo. E voltou para o seu lugar. E durante a aula, o Silvestre, sentado ali na sua carteira, observou que o menino da frente tinha uma lancheira e que o menino estava tão distraído, e ele, Silvestre, com fome, sorrateiramente abriu a lancheira do menino e roubou o lanche. Chegou na hora do intervalo, o Silvestre estava comendo o lanche que era do menino. E quando o menino abriu a sua lancheira, ele falou: Ué, cadê o meu lanche? Cadê o meu lanche? E ele olhou do lado e viu o Silvestre comendo o seu lanche. Ah, ele não teve dúvida, chamou a professora e disse: Professora, o Silvestre roubou o meu lanche e está comendo o meu lanche. Aí a professora chegou no Silvestre, que comia o lanche sem se importar, e a professora lhe disse: Silvestre, isso que você fez está errado. E o Silvestre respondeu: Pode estar errado para a senhora, mas para mim está certo. Eu estava com fome, eu não tinha lanche, eu peguei o dele. E ele continuou comendo o lanche, sem demonstrar qualquer acusação ou sentimento de culpa. A professora ficou muito preocupada com aquele menino. Que gênio! Que personalidade! Que valores são esses que essa criança tem? E a professora continuou ali no intervalo. Assim que o Silvestre acabou de comer o lanche, a professora ficou de olho nele para ver o que, ele iria aprontar. E o Silvestre foi na fila do escorregador. E tinha um menino na frente dele. O menino era menor e o Silvestre o empurrou com violência. O menino caiu no chão e o Silvestre tomou seu lugar. A professora foi depressa na direção do escorregador para chamar a atenção do Silvestre, e ele já estava subindo a escada para escorregar. E a professora falou para ele: Silvestre, isso que você fez está errado. E o Silvestre disse: Errado para a senhora, mas para mim está certo. Ele estava na minha frente e eu tinha pressa, então eu empurrei ele mesmo. E a professora ficou abismada. Que personalidade, que egoísmo, que maneira de pensar. E quando terminou o intervalo, todos os alunos voltaram para a classe e a professora disse: Agora eu vou dar uma série de exercícios e contas para vocês fazerem, e eu vou dar a nota hoje mesmo. Aí ela passou contas de matemática para cada aluno responder. E o Silvestre olhou para o menino do lado e começou a colar, a copiar todas as respostas. E a professora da sua mesa só olhando e deixando aquilo acontecer. E o Silvestre colou a prova inteira. Então, quando os alunos começaram a entregar e a professora começou a dar nota, foi primeiro o menino de quem o Silvestre tinha colado. E a professora corrigiu: Certo, certo, certo, certo. 10. Deu 10 para aquele menino. Aí o Silvestre pensou: Eu também vou ganhar 10. Eu colei tudo dele. E ele deu a prova para a professora, e a professora escreveu uma letra R bem grande, R em vermelho. R, professora, como R? R, R de reprovado. Reprovado, professora? Veja as respostas, confira tudo, está tudo certo. E a professora falou: certo para você, mas para mim está tudo errado. E reprovou o Silvestre. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Ai daqueles que ao certo chamam errado e ao errado chamam certo. Ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Ai daqueles que ao amargo dizem que é doce e ao doce dizem que é amargo. Ai daqueles, a Bíblia está dizendo, que trocam os valores, achando que seus próprios valores são mais importantes do que os valores que estão escritos no coração humano e na consciência da pessoa. Ai daquele e daquela que desafia a palavra de Deus. Por isso, se a tua consciência te acusa, é melhor você se corrigir. Se você fizer algo que vai ferir o próximo, você está contra a palavra de Deus. Jesus Cristo nos deu uma norma de conduta aqui na terra, dizendo: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você pode ter os seus próprios valores e até dizer: eu tenho a minha própria religião, eu tenho a minha própria maneira de pensar. Mas quando você chegar lá na glória, o que vai valer são os valores de Deus sobre as coisas certas e erradas que você fez. E ainda que você queira dizer: ah, mas a minha religião também era muito boa, só vai valer para a tua salvação aquela que foi definida pelo próprio Deus. Não é o homem que escolhe o caminho, não é o homem que estabelece religião ou maneiras de se salvar. Não é o homem que faz a Torre de Babel para tentar chegar no céu. A salvação é de cima para baixo, é de Deus para os homens. E só existe uma religião, isto é, que te religa com Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Se aqui nesta vida você deixou de lado os seus próprios valores e colocou o valor de Deus em primeiro lugar, se aqui nesta vida você abriu mão de todas as religiões e filosofias e recebeu o único caminho e o único meio que Deus oferece para a salvação, então, ali diante de Deus, você verá o livro da vida sendo aberto e o teu nome escrito ali, e ele será pronunciado na glória, e o teu nome ecoará por todo o céu e será dito sobre a tua vida: salvo, porque foi lavado e remido pelo sangue de Jesus.